Aê, yo, yo. Haha, na produção, Eric Quente. Yo, yo, tá que tá, pronto pra impactar. De mil tretas, sem trutas, colado você está. A inveja é clichê de quem quer te derrubar. O meu santo aqui é forte, vaso ruim de quebrar. Coleciono inimigos que tentam me superar. Coleciono cicatrizes que ninguém entenderá. Coleciono poesias como o mestre Sérgio Vaz. Esse fardo que eu carrego sou capaz de suportar. Cada mente um universo difícil de decifrar. O sabor só é bom quando tu sabe apreciar. Canto cores e valores pra minha sede saciar. Coração amadurece depois de tanto apanhar. Devaneio é comum pra quem vive na mentira. Os opostos se atraem, acredito no meu guia. Cada dia uma chance de ser melhor a cada dia. O mesmo dedo que aponta é o que pede ajuda um dia. Eu vi máscaras cair, eu vi barco se afundar. Eu vi só sombra te trair, mistérios que nunca vão desvendar. Eu vi máscaras cair, eu vi barco se afundar. Eu vi só sombra te trair, mistérios que aí, nunca vão. Não me prendo no passado, o presente me alivia. Cada lágrima que caiu foi pra regar a flor da vida. Eu mantive a disciplina, vivendo uma nostalgia. Revoltado era pouco pra quem cresceu na Guerra Fria. Já levei soco na cara, já vi muita covardia. Os que batem sempre esquecem, quem apanha cobra um dia. Tipo efeito bumerangue, pense antes de agir. Mesmo a dor que tu não quer, não faço o outro sentir. O efeito borboleta causa muita cicatriz. Tô disposto a cortar todo o mal pela raiz. A mente tem perna curta, ainda cresce o nariz. Na minha veia corre sangue de Bambata e Luther King. A palavra vale um tiro, o cuidado é constante. Ela vai leve igual uma pena e volta pesada igual tanque. Só preciso de uma chance, só preciso de uma chance. Eu vi máscaras cair, eu vi barco se afundar. Eu vi só sombra te trair, mistérios que nunca vão desvendar. Máscaras cair, eu vi barco se afundar. Eu vi só sombra te trair.